cair a nossa roupa. Eu quero de novo te sentir. Dança, vai, dança pra mim, até esse chão pegar fogo. Vamos só sair daqui, caminhando na praia, dois copos de cerveja. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa Viagem da Saudade. Hoje, terça-feira, 17 de fevereiro, um dia muito especial, dia de carnaval. Mardi Gras, como dizem aqui os franceses. Então fique connosco durante estas próximas 3 horas. Somos a boa companhia. Seja feliz connosco. Muita, muita música para si. Não sou uma labarista, mas dá-me uma corda, dá-me uma foto, santo verão por esta. Como vem sendo habitual, você pode ligar para escolher uma música a seu gosto. Hoje vamos tentar, se for possível, passar algumas músicas de carnaval. Como país tropical. Eu também quero virar. Brasil é carnaval, etc, etc. Muitas músicas de carnaval, se tudo correr bem. O nosso técnico está a trabalhar do outro lado. Um muito bom dia para ele. Ele que está sempre ativo. Força! Logo que tenhamos um pequeno problema técnico, não é grande problema, é um pequeno problema, ele está a resolver lá do outro lado. Hein? Fique connosco. Isto é o novo tema dos Damas com quem Vítor Rodrigues. E agora vamos botar o fogo no terreiro logo de manhã. Vamos lá mexer, meu povo. Você que está a trabalhar, muita, muita coragem. E para você que está em casa simplesmente a ouvir a Rádio Arc-en-Ciel, um dia feliz para si também. Porque a morena não está na quarta-feira, eu vou ter com a mulata. Então hoje é terça-feira, dia de carnaval. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro para dançar com a menina. Ontem era casada, hoje é divorciada, amanhã pode ser minha. Bota fogo no terreiro, que eu quero chegar primeiro para dançar com a menina. Fogo no terreiro, aqui com Delfim Júnior, Império Show. Agora vem a beleza rara de Ivete Sangalo. Vamos lá. E quem é Zamuri aqui, levanta a mão. Ei, isto já parece mesmo, estamos no Brasil, no carnaval, no povo. Eu não posso deixar que o tempo te leve jamais para longe de mim. É tão lindo. És que mandei desnudar nesse coração que só bate em razão de te amar. Daria o mundo a você se preciso. Você tem o aroma das rosas, me envolve em teu cheiro e assim faz mudar a imensa vontade de estar ao seu lado. Nenhum mar, nenhum brilho encantante como o dos teus olhos me apegar. Não morei cá sem você, meu mundo.

vamos lá, chegou o menino da vovó, a doce sinfonia, aqui nas platinas da Rádio Arcociero. É o programa Viagem da Saudade, quem está fazendo companhia, isso até às 12 horas. Fique connosco, somos a boa companhia. Não posso nada sem pedir a minha avó, ela é que sabe o que eu devo não fazer. Fogo no terreiro, eles queriam vir aqui outra vez, não, bem assim, vem aí o tema Só Quem Roça, Roça. Salomé, uma jovem artista da música portuguesa e que está a fazer bastante sucesso. Salomé, o nome a não esquecer-se. Ela só pensa no rosa, rosa. Ela só pensa no

seu nome. Bate uma saudade do seu corpo pra brincar. Estamos com o Ivete Sangalo para falar de você ao vivo no Madison Square Garden. Estamos aqui recordando algumas músicas de carnaval, embora estejamos limitados. Temos aqui alguns pequenos problemas técnicos. O nosso técnico do outro lado está a fazer os possíveis para que eu possa escolher as músicas que quiser. Muito obrigado a ele. Boa manhã à escuta da Rádio Arconcielo. Seja feliz aí desse lado. É só isso, não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte, não tenho o que dizer. São só palavras e o que eu sinto não mudará. Tudo que quer me dar nothing left to say. It's only words, and what I feel won't change. Tudo que quer me dar. Everything you want é to demais, give me é too pesado, much. Não há paz. Tudo que quer no me peace. All you want to me is real expectations. Aqui estamos com Vanessa da Mata, com Ben Harper. Boa sorte! Música que nos vem do Brasil. Brasil quer dizer carnaval. É isso, hoje é terça-feira de carnaval. Agora vem Canta Bahia. Mexe aí. O que é que você quer que eu faça? Mexe aí, canta Bahia. E agora vem aí, Melzinho. Hoje é terça-feira, dia de carnaval. Vamos lá. No paredão tocando, e o coração dele quase parando. Olha aqui, zum, zum, zum, zum, zum, eu estou voando. E tem alguém que tá se incomodando. No tuts, tuts, no paredão tocando, e o coração dela quase parando. Vai doer, vai doer. Eu vou no mundo só e pra tu não sofrer. E vai ver TV. Que lá não tá passando, eu vivendo no rolê. Quem não mandou cuidar de mim? I got to fly. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? I got to fly. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? I got to fly. Não tem mais esse melzinho. Quem não mandou cuidar de mim? Tuts, tuts, o paredão tocando, e o coração dela quase

Jesus, uma expressão bem portuguesa. Hein? Agora vamos lá ao verdinho, verde meu vinho. E é os Damas que nos fizeram aqui uma nova versão onde há vários artistas que cantam com os Damas. Vamos ouvir. Verde vinho. A casa quando vi uma luz num velho bar. Não. A versão original, penso eu, que é de Paulo Alexandre, que já nos deixou, infelizmente. Estando tão longe da minha terra, tive a sensação de ter entrado numa taberna de Braga ou Monção. Um homem velho chegou e assim falou. Vai chorar, vou dizer que não. Vida Louca, Miro Freitas. E nós também vamos ter uma noite de loucura. Quando isso é o sábado 25 de Abril, vamos ter os anos 80, 90. Grande noite organizada pela vossa rádio, a Rádio Arconcelho, onde vai haver vários artistas dos anos 80, 90 que fizeram sucesso. Vamos ter um DJ para você poder dançar sem parar, músicas dos anos 80 e, por que não, música mais moderna também para poder dançar, mas na base dos 80, 90. Portanto, não falte, marque na sua agenda, sábado 25 de Abril. E para mais é uma data incontornável no nosso Portugal, Dia da Liberdade, 25 de Abril, haverá os escravos para si, para festejar também esse grande dia, um dia a festejar 25 de Abril, grande festa organizada pela Rádio Arconcelho, e vai a ser aonde? Na Passerelle, em Fleury-les-Aubrais, uma sala... Será a primeira vez que vamos estar presentes nessa sala, mas uma sala lindíssima, onde você vai poder ser acolhido nas melhores maneiras. Desde já pode ir às redes sociais, não sei se já estão disponíveis, mas normalmente a partir das 18, 19 horas, hoje à noite, já vão estar disponíveis os bilhetes para você poder comprar, adquirir esse bilhete para você poder entrar. Então os bilhetes são 15 euros para você que compra antecipadamente, e para as pessoas comprarem o dia mesmo, 20 euros. Para os aderentes são 15 euros somente. E mais uma prendinha para si a entrada. Então marque na sua agenda, anos 80, 90, grande festa, uma festa de arromba organizada pela Rádio Arconcelho, e é para si que eles organizam, que nós organizamos, é para si, para que você passe uma noite inoubliável. Querem ter um namorico? Onde vai haver pelo menos 4 artistas, mais um DJ, mais folclore, mais... Será uma noite onde você não vai poder dormir, hein? Arrebenta a festa é o tema que estamos a ouvir. E é o grupo Ritmo Norte. Quem entra nesta roda? Você vai entrar na roda ao 25 de Abril, hein? Para isso tem que adquirir o seu bilhete, tá bom? Quer entrar na roda, um par vai ter. Agora vamos ouvir Irina Barres com Matias Damásio, Tanto para Viver. É o que eu desejo a todos vocês. Então seja feliz. À escuta da Rádio Arconcelho,

Agora vamos ao Fado da Minha Terra, aqui numa interpretação de Simão Rodrigues. É o que canta minha terra, no grupo Chão Antigo, Sons do Norte. Que nunca erra este povo que canta livremente assim. A minha gente é parte de mim. Gente do Vira, da chula e do malhão, do bailinho que gira com força no coração. Quando luta e quando canta, o nosso povo é assim. Tem na alma esperança que não tem fim. A voz que anima ergue o chão. Os ferrinhos, o adufe e a guitarra marcam o ritmo da tradição. Quem ouvir este fado sente logo o abraço da minha terra inteira, que nunca deixa espaço. Anda comigo, vem ver o que é ser. Ser desta terra, viver e crescer. Tem mar e tem vento, tem choro e alegria. Tem gente que canta de noite e de dia. A voz que anima ergue o chão. Os perrinhos, o adufe e a guitarra marcam o ritmo da tradição. Quem ouvir este fado sente logo o abraço. Vos deixo meu abraço, meu eterno laço. Copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não, pois já atendou não meu coração. Elas só estão bem, de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Pedem para ficar, mas eu digo não, pois já atendou não meu coração. Saem de casa todas aprumadas, chegam à festa, só querem dançar. Pegam no copo, vêm ter comigo. Digo eu contigo, não quero ficar. Bebem uma, querem conversar. Pedem um amor que eu não posso dar. Ela só de uma é da minha dama. Eu só gosto dela, logo vou casar. Elas só estão bem de copo na mão. De copo na mão, de copo na mão. Bebem para ficar, mas eu digo não, pois já atendou não o meu coração. Elas só estão bem de copo na mão, de copo na mão, de copo na mão. Bebem para ficar, mas eu digo não, pois já atendou não o meu coração. Saem de casa todas aprumadas, chegam à festa, só querem dançar. Pegam no copo, vêm ver comigo. Digo eu contigo, não quero ficar. Bebem uma, querem conversar. Pedem um amor que eu não posso dar. Ela é só de uma, é da minha dama. Eu só gosto dela, logo vou casar. Elas

até domingo, só comigo. Sexta-feira à noite, lá vou eu. Festa organizada pela Rádio Arc-en-Ciel vai ser sábado 25 de abril. Vários artistas, nós vamos dando os artistas um por semana, assim até lá vão descobrir todos os artistas que vão estar presentes nesta grande festa, de uma festa que vai marcar os anos 80, 90 e vai ser sábado 25 de abril na sala La Passerelle à Fleury les Aubrais. Vários artistas vão estar presentes e também um DJ para você poder dançar. Comes e bebes, etc, etc. Folclore também presente. Agora vem o Broa de Mel com a sua Maria Madalena, a grande pecadora, mas Jesus perdoou-lhe tudo. Maria Madalena, sorte tão despida, pois toda

Vamos lá passear com broa de mel, como é bom recordar estas músicas dos anos 80, 90, e ao vivo ainda vai ser melhor, porque todas estas músicas, por vezes, elas andavam sempre nas cassetes, nos automóveis, sobretudo quando íamos de viagem Portugal-França e França-Portugal, estes sucessos tocavam sempre. Agora esta é de Rui Bandeira e ele disse que quero oferecer um vestido branco a quem? À sua querida, seu amor. Vestido branco. Dia de festa, família, amigos, está tudo perfeito enquanto espero por ti. Assim que tu chegas, vestida de branco, a tua beleza é a mais pura que eu vi. Faz sentido ao ver-te chegar. Esse teu sorriso faz-me acreditar no amor. Eu prometo nunca te vou deixar. Vem sem medo. Espero-te aqui no altar. Chegou o dia mais bonito que sonhamos. Fazemos juras de amor muito apaixonado. Tudo faz sentido ao ver-te chegar. Esse teu sorriso faz-me acreditar no amor. Eu prometo. 11 horas e 11 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arconcel. E a partir de agora já pode ligar para escolher a sua música favorita. Já podemos passar, graças ao nosso técnico, muito obrigado a ele. Ele deu-se durante esta manhã a fundo para vocês poderem já ouvir a música que vocês gostam. Vamos então continuar com este país tropical. Vamos tentar, vamos lá. Abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, posso não ser um grande líder, pois é. Mas assim mesmo lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas de respeito, pois é. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Chamada Teresa. nega chamada Teresa. A cuiquinha, a decleta dele quer me comer. Moro no país tropical, vivi abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse vivi é campeão mundial em fevereiro. Que o violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho o fusca e o violão, sou flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Ai, quem não recorda este país tropical aqui na interpretação de Jorge Ben. Agora vem aí aquela brasileira portuguesa ali do Marco de Canaveses. Ela chama-se Carmen Miranda, uma artista que morreu muito cedo, com apenas, penso eu, 25 anos. Ela faria uma carreira extraordinária porque ela teve grande sucesso em Broadway e nos Estados Unidos. E ela foi muito nova. Carmen Miranda, Eu Quero, Mamãe Eu Quero. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal, você e o marido é um boçal. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Dá chupeta, ai, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe Eu Quero, Mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Miranda com Mamãe Eu Quero. Ela que é ali dos lados de Marco Canavês, viajou para o Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, e portanto grande showman da música portuguesa já naqueles anos. Agora voltamos com Fio Maravilha, País Tropical, Estados Marshall. Essa é a história de uma linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar. Do amor do príncipe Shah Jahan, pela princesa Nyumahal. Do amor do príncipe Shah Jahan, pela princesa Nyumahal. Tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê, tê história de uma linda história de amor que me contaram e agora eu vou contar do amor do príncipe Chagerã pela princesa Nilmahal, do amor do príncipe Chagerã pela princesa Nilmahal. Taj Mahal, o esplendor, a maravilha, construído na Índia em 1040 no ano Hégira, na cidade que tem por nome Agra. Amor, um monumento em homenagem ao amor, um presente do príncipe Shah Jahan para sua preferida e amada princesa Nilmahal. E novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo, depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque, driblou o goleiro, só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se cantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, filho maravilha, traz mais um pra gente ver. Filho maravilha. Filho maravilha, filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha, nós gostamos de você. Abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em fevereiro, que maravilha, tem carnaval. Eu tenho um carro e uma guitarra cantante, sou flamengo e minha nega continua deliciante. Sam baby, eu sou um menino de mentalidade mediana, pois é. Mas assim mesmo, feliz da vida, contente, eu não devo nada a ninguém, pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Eu moro num país tropical. E o Paris Tropical aqui com este popurri, como se diz assim. E agora vamos ouvir quem? Daniela Mercure, Mercury. E ela vai nos interpretar também grandes sucessos como Rapunzel. Transas de mel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel, estamos relembrando o carnaval. Hoje é dia de carnaval, sim, terça-feira. Dia de carnaval Mardi Gras, como se diz aqui em França. Agora vem o Netinho com a sua Mila. Mil e uma noite de amor. Vamos lá. Estrelas caindo, vendo a noite passar. Eu e você na Ilha do Sol. Na ilha. Do Sol. Sol, alegria, meu povo. Vamos lá continuar com música de carnaval. E vem Carlos, Carlitos Brandt. Babalu, Japepé, Ajansu, Só mesmo eles sabem o desígnio desse povo, chamado povo negro, que nasceu natureza, e como natureza nasceu rico, e como rico diluiu seus pensamentos, seu grau de instrução, sua história, sua arte no mundo inteiro, e transformou-se na beleza reverenciada. Somos fortes porque essa é a expiação do povo negro. Mas isso também está mudando, né? Porque há um interesse em todos nós de sermos, acima de tudo, a continuidade e a iniciação do progresso moral. Porque não adianta só nós fazermos batucadas, não. Nós queremos fazer batucada e educar, mas não queremos que a sensualidade das nossas batucadas provoque prostituição. E acima de tudo, nós, nos nossos próprios ambientes, precisamos ter um carinho muito mais acirrado diante da mulher. Não violentá-la. Ao contrário, saber compreender a mãe, o ventre, a doçura, para que verdadeiramente conheçamos a força, né? Porque homem nenhum tem poder, né? Só o encantado, só Deus tem poder. E lhe digo mais, que essas palavras sirvam para mim como cidadão. Malembe, Pelebé, humildade para que eu seja um homem, um cidadão, e saiba compreender o destino do mundo, da vida das pessoas. Me faça pequeno, Ogum, me faça pequeno, mas me faça grande no coração. Eu tenho um mestre, ele chama Pintado do Bongô. Ele me ensinou isso. Ele me levou para o meu padrinho Caetano, para que hoje a minha lua inteira estivesse lá no céu, testemunhando que o ancestral é que vence, que o desejo de ser feliz é que vence. Viva o Ineaê! Grande mensagem nos deixou aqui Carlinhos Brandt. Vamos ouvir agora a música. Foi a origena, e achou do bolo, origena, bolo, tá bom, até logo. Foi a origena, e achou do bolo, origena, bolo, tá bom, até logo. Origena, pessoa, você é o bolo. Origina mamã, você é do bolo. Origina mamã, você é do bolo. Origina mamã, você é do bolo. As mesmas origens do Carnaval Brasil. Yeah. escuta da Rádio Arcángel no 96.2. A viagem hoje levou-nos até o Brasil para recordar Carnaval. Vamos lá. Meu povo, é isto mesmo, Brasil, o Carnaval. Ah, vamos lá continuar com Banda do Chuveiro. Sambar até às 12 horas aqui no programa Viagens da Saudade. Ai, Belini com Samba de Janeiro. Ai, Deus. De Janeiro, aqui este ritmo endiabrado, é isso mesmo, aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, espero que esteja do seu agrado. Banda Cheira Amor. Estrelado, minha dor se Banda Cheira Amor, hein? Aqui nas platinas da Rádio Arcelcial. E agora esta fez grande sucesso aqui em França. Banda Carrapiche com Tiki Tiki Tá. Sucesso. Agora, este acho que ainda fez mais sucesso. A lambada. Que uma. Choram se foi quem um dia

fresh, y'all. The black of bees will keep the funky fresh, y'all. And we won't stop until we get y'all. Till we get y'all, say it. Horas em Portugal Continental e na Madeira são 10 nos Açores. Bom dia, Frederico. Vamos aos temas em destaque nas notícias. Morreu um dos símbolos da luta pela igualdade racial nos Estados Unidos. Jesse Jackson, pastor afro-americano, tinha 84 anos. Associações de pais pedem reparação.